ó Juliana, que estás triste a chorar. Lá vem vindo o seu D. Jorge no seu cavalo montado, vem com semblante risonho anunciar seu noivado. Boa tarde, ó seu D. Jorge, eu vou subir no sobrado, apanhar copo de vinho para festejar seu noivado. Caiu do cavalo, deu dois suspiros e morreu. Os sinos estão batendo, será quem foi que morreu? Foi D. Jorge, a minha mãe, quem matou ele? Já vem vindo dois soldados com suas armas ao lado. Venham prender Juliana, que matou um pobre coitado.